Tan 3325-264, Tan 3191. Estamos com 70 POB, 4 horas e 30, alterna Confins. Tan 10, o limite da autorização, ao cruzar a radial 220 Salvador Alma na Torre Iona. Índia, Alfa, Golf, no ponto de espera, torre 118, decimal 6. Índia, Alfa, Golf, espera 28, 18, 6, 67, 4. 5, suba ao nível 340, ótima navegação na sua aqui, eu desci, troca a frequência do 71264, na frequência 288, portanto 3245. Vitor Alfa Alfa, mantenha 1500 pés, ingresso no Correio do Veracruz, já posso parir e estar ingresso em Interlagos. Já posso estar na parir, o Alfa Alfa. Salvador, boa tarde, voo 19224, informação Papá, 250 para 150 na Prodizona. 1924, assina identificação, autorizado de chegada CARI, desça e mantenha nível 060. Desça até o 060, chegada CARI, voo 1924. Nível 240, Aberuísque 58, a pista, correção, Golf 677, Golno 397. A pista é a 28. Manter proa até 3 mil pés, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 199.35, torre 198.6, transponder 5164. Cliente autorizado, São Paulo 240, via Santo Peruíbe 58, ou Golf 677. Decola 28, mantém a proa 3000, Gole, Val, Gonza, controle 10965, 2186, adiciona 5164. Só confio na aerovia, se é amplo, 8 ou Golf 677. O seu nível é 240, a rota é Golf 677, reporte pressionamento no 397. Reportará o Gona 397, Golf 677, 240. Solo Salvador, o Azul 4082, livre a pista. Azul 4082, cruze a Alfa, prossiga via Kilo, Pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Azul 4082. A gente vai via Alfa, Kilo, vai reportar para ingresso no pátio 3, confirmando. Vai reportar para ingresso no pátio principal, seu táxi é via Pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, Azul 4082. Via 3, reporta para o pátio principal, Azul 4082. Minutos de jet. Prodigiona, 741, ponto de espera da 28, boa tarde, pronto. Boa tarde, Web 6741, a linha decola sem parada, vento 190 graus, 8 nós, ajuste 1014. Ok, 1014 ajustado, a linha decola da 28, Web 6741. Foi 119.6, controle 119.35. Agora valeu com o meu pés, fez a série com a 97, curva direita 109.6, controle 282 por 30, está confirmando o transponder permanente do patrão 090. Afirmativo. Chame 118.6, pressionamento Vitor Índia Juliette. Boa tarde, estou passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, professora. 4, está acionado, está com 1 no aborde, a autonomia de 3 horas, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, chame na interseção, Vitor Índia Juliette. Vamos lá chamar a interseção. 082. 3 horas. Obrigado. Lá saída do pátio aí a retaguarda, coordene com o seu pessoal de solo autorizado para o pushback e reporte para o táxi. Sim, tudo igual com a aeronave da Azul, voo 397 para coordenar. O 1941, acena identificação, autorizado de chegada Karen, desça e mantenha nível 080. Karen 080, por gentileza, se possível, solicita procedimento GPS 28 e a posição Serra Victor 362. Gente, o 1941, mantenha a chegada Karen, aguarde autorização da final em nave. Sim, muito obrigado. Serra 3660, iniciou descida. Gente, estamos 3660, inicialmente desceu nível 070. 70. 8001, desça para 2000 pés, ajustando 014. 2000 pés, 014, até 8001. Alfa, Alfa, Paripa. Decola de Salvador 247, semicontrole 119, decimal 35, bom voo, web 6741. 0935, boa tarde. Boa tarde. A deixar a entrada do gate 9 liberada. Faça um pouco mais a retaguarda. Deixe a entrada do gate 9 liberada. Ok, faz de forma liberal não. Azul 4082 autorizado ingresso lentamente para o portal 9, observando a aeronave da companhia que está fazendo pushback naquele portão. Gente, para o portal 9 vai iniciar o táxi bem lento. Afirmativo. Zero, web 6741. 080, Coral 1558, Juliette, Bravo Delta. 1558, copiado. Delta. O 1924, desça para 3000 pés, ajustando 014. 3000, complicações, o 1924. Controle web 6741, pode voar, Evalda, presente? Já está 3500 agora. Autorizado Gole, o web 741. 741, Gole. O 3566, retornada para sequenciamento, por via direita, pro 120, pro limite de autorização, seção 120, o limite de autorização que fica a radial 220 de Salvador. 297. Correto. 6741. Prossiga. Gostaria de pedir a gentileza, se fosse possível, coordenar com o centro para voar sagaz, número 58, se é possível. Gente, mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro. E aguardo, obrigado. Alfa, Alfa, visual, 47. Para ingresso do circuito, chame torre 118, décimo 6, Vitor Alfa, Alfa. Alfa. Então, 3174, estabilizado? Estabilizado, afinal. Complete final e nave, chame torre 118, décimo 6. 18,6. Então, 8001, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu, então 8001. Padrão Vitor India Juliette, boa tarde. Tá firme? Tá firme, Vitor India Juliette. Salvador, o gol no 397 para o táxi, pediu a vez de 1 ou 2, autonomia de 4 horas e 28, alternando o galeão. Então, a direita na proa, agora proa 125, 125, 3174. Vitor Alfa, Alfa, LX, redução de velocidade. Caso contrário, você vai ter que fazer um 360, ok? Reduziu, tá agora 129, tá? Não, vamos fazer o seguinte, se eu mantenho a sua velocidade, inicie um 360 curto, bem curto mesmo, para que o seu pouso logo em seguida. Muito alfa. Afirmo, alfa. 80 PAB, 5 horas de autonomia, alterna crítica. Nove dois quatro, desça para 2000 pés, ajustando 014. 2014, igual a 924. Dois 160, desça para 3, e o PES ajustando 0114. 3.014, então 3.060. Golf, torre 198, decimal 6. Juliette Alfa Golf, 186, obrigado, boa tarde. Alfa. Agora sim, a gente vai usar o máximo se eu puder. Divisão Alfa. Leve 6741, passa nível 130, chame Recife 133, decimal 25, alterna 126, decimal 4. 13325, 1264, boa tarde. Boa tarde. O Bilbo Quebec Serra, passa em campeonato, com autoridade. Está autorizado o táxi até a interseção, que é o Quebec Serra, sem ingressar na pista. 6741, na série de interseção, de lá, chame 340. 1924, autorizado, sinal LS, aposta avisada. Autorizado, repórter centralizado, 1924. Navegação para o Tiona. Sim, 219, sem ingressar na alta. Boa, minha dúvida, Leite. Cheira 107, o vento é 200 graus, 7 nós, agilize. Fernando Alfa. Salvador, o tá 3174, tribuna 72. Gente, mantenha a posição, aguarde para prosseguir seu táxi, o TAN 3174. Vai manter a posição, 3174. Azul 4061, solo. 4061, sente a distância do táxi. Afirmativo, o aerofômetro vai dar passagem para essa aeronave que vai ingressar no pátio 3, via quilo. Dê passagem para o tráfego e após prosseguir até o ponto de espera da 28. TAM 3174, autorizado o táxi via Alfa Quilo pátio 3. Alfa Quilo pátio 3, 3174. Salvador, boa tarde, eu vou no 397, ponto de espera da 289. Vou no 397, mantém ponto de espera. Mantendo 28, vou no 397. Vou 80, pressão, então 8001, autorizado pouso, vento 200 graus, 7 nós. Livre pouso, pista 28, até 8001. Sim. Negativo, chamou, tá? Negativo, aguarde. Ok. Vitor Alfalfa realizando o backtrack para ingressar no pátio 4. O senhor ingressa na pista e vai reportar a alinhada, ok? Reportará o fio da backtrack. Decimal 3. 20300, ponto seguro, gole, Evão. Decola com curva à esquerda. Amperlust 50, 5176, 18619, 1935. Tá 9355. Procedimento correto, reporte para push 9355. Reportará. Solo confirmando a posição de parada para o 3174. Passa o 397. Já 8001, solou em Salvador agora aos 5h60. programa ao solo 121.9 sem ingressar na taxiway alfa, ok? 1219 sem ingressar na alfa, até 8001. Os 374, a informação que nós temos aqui no sistema é que o senhor vai pro gate 2. Então vamos prosseguir então, obrigado. Estava o player aqui no pátio 3, estava chamando a gente. Paulo Salvador, 8001. 8001, táxi via Kilo, pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, para ingresso no principal, então 8001. 24 estabilizado em RS. Complete nosso emitor Rio 1, 8.6, Golo 924. Controle Golo 8, Golo 600, descendo para 160. Aberta 1401, desça para o nível 080. 080, senhora, a senhora não entendeu, nós estamos voando em condições visuais, desde Guadalupe até Salvador. Vamos solicitar descida até o 075. Abaeté 1401, controle ciente. Inicialmente desceu ao nível 080, aguarde a descida para o nível 075. 080, tá bom, então, obrigado. TAN 3660, autorizado final, reporte estabilizado. Portaré, TAN 3660. Controle, Golo 600. Confere? Correto, afirmativo. Decolada 28, mantém pro até 3000, após gole aval direto. Ok. Gente da restrição, autorizado pouso, pista 28, Golo 924. EAD se mantém a nível 060. Decolagem até 3.000 pés, sem o controle 119.35, voo no 397. Mantém pronto até 3.000, após chamar o controle 109.35, voo no 397. Afirmo. Quilo Quebec Serra, aliado pronto, no 7. 3.28, mantendo pronto até 3.000. Voo no 397, contato radar na decolagem, subo para nível 240, saída... Coral. Gente, após 3.000, boa posição coral, voo no 397. Voo no 397, a saída gole e transição eval. Gole eval. 754, autorização Recife 410, sente papá. Salvador, Salvador, poderia confirmar o gate do TAN 8001? Aguarde 8001. Golo 754, aguarde. O ABS é 1401, nossa intenção de pouso é na 17, quando possível, pro da rotatória. Ok, ao estacionar a frequência livre. Ciente, 8001. Foi igual pro 3174. Salvador, boa tarde, azul 4061, ponto de espera pronto, avistando o gol. Azul 4061, ingresso e a linha, prepare-se para decolagem imediata. Ingresso e a linha 4061. Salvador, TAN 3660. TAN 3660, reporte externo baixado e travado. Correto 290 graus, 8 nós. Passará, TAN 3660. 2 do Gol 941. Gol 941, reduza para 180 nós. 180, voando 363, ok? Sente. Salvador, guardião. Reporte Pituaçu. Já abandonou Pituaçu, tá 4 milhas. Tá agora aproximando do través de Pietã. Chame torre 118.6, guardião 01. 118.6, graças, boa tarde. Guardião 01, tome rumo norte. Chame torre 118.6. Rumo norte, torre 118.6. Gol 1941, ajuste 1014. 1014, 941. Doutor Fernando, boa tarde, Botafogo Kilo, Quebec Serra, palavra sua escuta. Abatango Kilo, Quebec Serra, contato radar, subnível 040, sai da Coral. 040 na Coral, Kilo, Quebec Serra. Reporta para o ingresso no pátio principal, no 924. Casal Embraer 190 da Azul Airlines, está decolando agora da cabeceira 28, ok? Prossegue direto para o pátio, está visual com a rolagem do Azul Airlines. Acima. Está 360, base travado, passando final fix. Gente, aguarde autorização de voo, são 360. Ok, gentileza, só confirma a pista opera em toda a extensão? Quase toda, menos 90 metros finais. Ok, obrigado. Setor Topan 085 está completamente visual. Pista para 1500 pés, aberta 1401. Obrigado. Sete 1-3 2 8 está reautorizado em nível 1500 calendário. Não, gente, passando a escuta do 935, avistando o tráfego. Botar 3660, autorizando pouso, vento 200 graus, 7 nós. Livre o pouso na 28, só 3660. Guardião na final, pátio grande, ultrapassado pelo 4061, não? Afirmo, guardião direto ao pátio, missão bem sucedida? Infelizmente não. Infelizmente o pessoal fugiu, mas eu agradeço a colaboração dos senhores, né? Valeu. Meia. 1600, desça para nível 050. 050, gol 1600. 1397, passa nível 150, chame Recife 133, decimal 25, alterna 126, decimal 4, na Prodeval. Gol 1397, controle. Autorizado final, reporte estabilizado. Ciente autorizado, final reportado estabilizado. Ele é Suzulu da 28, é o Jet 6721. Pronto para cópia? Pronto. Jona 754 está autorizado para Recife, nível 390. Asterisk 58, a pista é a 28, saída Aron, transição Melim, com curva à direita. Manter proa até 3 mil pés após a decolagem. Frequência do controle é 199.35, frequência da torre 198.6. Transponder é o 5416. Autorizado 390 Recife, Upper Whisk 58. Decolador 28 Aron, Nelim. Com curva direita, manter proa até 3 mil pés, controle 1935, transponder 5416 e torre 186. Saldo 3660. Então 3660, está autorizado o táxi Alfa Juliette Gate 11. Alfa Juliette 11, 3660. Quem foi o Delta Destino? Que é o Quebec Serra? 235. Apatão Kilo Quebec Serra, autorizado direto destino, plano modificado 1606, suba e mantenha nível 045. 045, direto Siri, Kilo Quebec Serra, voltará. 7702, boa tarde. Pro de Hernani, mantendo 370, estamos fora da descida. Serviço é na série. 721, boa tarde. 3566, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000, 1014. 3566, indicada. Está em sua redução, está cruzando 230 para 2009. Ciente, autorizado, sinal DLS Zulu, reporte estabilizado, TAN 3566. Vou parar estabilizado. Controle Salvador, 328 para Gol, cruzando 260 para 150, na proa de Jonas. Uno 328, aciona identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 050. CARI 50, obrigado. Uno 600, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2014, segura 600. Portão 3, Alfa Índia 3. Alfa Índia 3, muito obrigado, 941. Sol Salvador, até 9355, puxa acionamento remoto, 1-3. Aguarde a passagem de uma aeronave da TAM, que vai passar a retaguarda para o portão 11, após inicie na remota 13, 9355. Gente, após a TAM na retaguarda, inicia, TAM 9355. Brasília agora, 1-2-4-2-5, alternativa 2-5-5. Mano 636. Mano 636. Vitorinha Juliette, controle? Uno 697. Uno 697, assina a identificação, autorizado de chegada e pitch, desça e mantenha nível 070. Para o 070 na IPIT Gol, Uno 697. Passa desse stand by one. Passa nível 140, chame Recife 133-25, até 1264. 3325-264-4061. Boa. 1600, reduza para 200 mais. 200 mais, agora 600. Uno 941 autorizado via Índia para o 3. Índia 3, sente, 941. Uno 8, décimo aumento, 3566. 18,6 graus. Uno 600, autorizado final LS, reposta estabilizada. Autorizado LS, está estabilizado, Uno 600. Vai até Uno 401, chame torre 1, Uno 8, décimo meia. Isso, boa tarde. Rua 924, com informação Quebec, por gentileza, autorização de tráfego para Maceió. Agora é atingido 340 para a Proa Sagrada. Ei, Alfa. Fernando da Delta, single estrada na 1, chamando só no regional. Torre de Abastel, no 4 Arona. Aguarde. 3566, cheque 3. Está travado, está sobre fácil. Gente, tá 35